Tudo passa, passa nessa vida tão querida. Passa o amor com a sua dor. Só não passa o coração com a sua ilusão de ainda encontrar a felicidade. Só não passa a dor de uma saudade. Só não passa a dor de uma saudade. Tudo passa. Tudo passa. Passa nessa vida tão querida. Passa o amor com a sua dor. Só não passa o coração com a sua ilusão de ainda encontrar a felicidade. Só não passa a dor de uma saudade. Só não passa a dor. Naturalmente nem sonha a maldade do teu riso. Com um juramento eterno vai me levando ao inferno, dizendo que é paraíso. És artista no chorar, faz depressa acreditar no teu grande sofrimento. Com um juramento santo, entretanto não passa de um grande fingimento. Quem te vê assim risonha? Quem te vê assim risonha? Naturalmente nem sonha a maldade do teu riso. Com um juramento eterno vai me levar ao inferno, dizendo que é paraíso. És artista do chorar, vai depressa acreditar no teu grande sofrimento. Com um juramento santo, adorar ainda. Vem, oh linda, eu quero te adorar ainda. Não demores, oh flor, meu coração por ti palpita de amor, palpita de amor. Vem, oh linda. Velha guarda da Portela, Paulo Belmiro Alcides, Mestre Alvarenga, Puro Suco. Mesmo derrotado, nadaremos com alegria. É isso aí.